BotecoCast, o podcast da galera. Se você pudesse me dizer. Rafael Silveira, o Silveirinha do moleque doido. Aonde iria chegar? Rafa Bass, o baixista e blogueiro do Let's Rubles. Hugo Meira, o chato, insuportável do portal Meira. Pagaria pra ver. Se pudesse escolher entre o bem e o mal. Nerds, olá terráqueos de todo o universo! A galáxia para quando é pra escutar o BotecoCast, sim, o podcast que promete revolucionar o seu momento de descontração. Hoje nós vamos tratar do seguinte tema, entendendo as mulheres, com a convidada super especial, Bia Prel! E ela vai nos responder algumas perguntas aí, pra que você, nerd, você que há muito tempo não tira mais o pé da lama, pra que você possa entender a cabeça das mulheres. Bia, fique à vontade, sinta-se em casa. Passe suas informações aí ao pessoal que está nos ouvindo. Fala aí, galera. Aqui quem fala é Bianca Prel, lá do alcabia.blogspot.com. Mas pessoal que fala sobre dieta e reeducação alimentar. Agradeço aí o convite para participar do Boteco. Vou estar tentando responder representando as mulheres de todo o Brasil. De toda a galáxia, de toda a galáxia. A galáxia esteja... De toda a galáxia, a galáxia de todo o universo está nos escutando neste momento. Bora lá, Hugo, se autoriza agora o prosseguimento deste BotecoCast? Autorizado! Vamos lá, Bia, prepare-se. Questão 1. Para uma mulher, o que torna um homem atraente? Então, eu acho que isso varia, né, de mulher para mulher, de acordo com o gosto dela e tal. Tem quem gosta do estilo assim, mais mauricinho, e tem quem gosta do estilo mais despojado e tal, mais esporte. Então, no geral, acho que o que atrai de primeiro assim é o olhar, né? O olhar do cara e tal. Olhar como se você estivesse querendo devorar a mulher, com certeza vai espantar o indivíduo e vai ser legal. Já vendo um maior contato, assim, acho que saber falar e saber ouvir a mulher também, né? Não começar com conversas fúteis. E também os homens que conversam com aquele ar de eu sou bonzão, eu sou maioral e tal, querendo impressionar muito, querendo ser superior. Também não rola, acho que não atrai. Beleza, beleza. A questão aí da vestimenta e do carro que o indivíduo tá usando, isso daí também chama atenção, Bia, não chama? Mais uma vez depende, né, cara? Eu, particularmente, se o cara vier com esse estilo assim, como é que fala? Justamente eu sou bonzão, vi de carro e tal, vi parecendo que tá mostrando o carro, vai tomar um fora bonito. Fala. Vai depender do lugar, né? Não tem como uma mulher ir no motoclube e querer achar um pagodeiro, né? Pô, não, ela vai procurar o que ela quer, né? Não vai pra um lugar errado, pô. Aí é demais. Boa, boa. Mais alguma observação aí, Hugo Meira? Ah, é o lance, né, cara? Às vezes os caras abanam um cartão de crédito, assim. Aí, tipo, as mulheres vêm correndo. Mas, assim, é mais coisa de filme, né, pô? Então, o truque é o cartão de crédito. Que as mulheres, elas fazem sempre um sequestro de nomes, né? Vai no domingo, vamos no shopping, porque aí o cartão volta na segunda estourado, né? Então, assim... Tá Aí vou te dizer, homens que agem desse jeito nunca vão ter uma mulher de verdade do lado. Só vai ter interesseiro e vai estar sempre se ferrando. Boa, boa, é isso daí mesmo, verdade. Então, é ó, você, aí, homem, que se mostra, você não tá com nada, tá ligado? O negócio é eu aqui, pras mulheres de todo o Brasil. Rafael Silveira, solteiro. Livre, leve, solto. Se for até as 10 da noite, o Rafael está disponível. Até as 10 da noite. Não precisava citar isso, pô. Bia, oi. O que a gente não deve fazer na hora de chegar em uma mulher? Olha, pelo amor de Deus, nada de mandar essas cantadinhas prontas. É um fiasco. Acho que nem as mais conservadoras, assim, românticas, do tipo novela mexicana, curtem um do tipo, ai, você não é esporte, mas é espetacular. Posso chegar com essas frases super criativas. Pelo amor de Deus, não dá. Cantadinhas de Twitter. Isso mesmo. Não, terrível. Você nerd que fica decorando as cantadas, já escutou, né? Já sabe, nada de cantadas prontas. Elas não gostam, não adianta. Hugo, o que, que você já fez de pior com uma mulher? O que eu já fiz de pior, cara? É. Ah, eu terminei um namoro, eu descrevi num post, cara, como é que eu terminei esse namoro. Você viu lá no portalmeira.com, visite lá, visite! O que provavelmente aconteceu, ele tomou a frigideirada na cabeça e virou esse ser que nós conhecemos hoje, né? É. Olha só, Hugo, você tá sendo ofendido no ar pela nossa convidada, velho, olha só. É isso aí. Deixando claro, galera, isso é um caso fictício, descrito no incrível portal Meira.com. Eu apenas brinquei aqui, tá? Não vá fazer isso. Disse o caramba. Porque a gente precisa de mais pessoas vivas no mundo. Entendeu? O Hugo agora, ele tá morando no meio da floresta, né? Escondido de tudo e todos. Há 3 anos. Há 3 anos já. Normalmente o homem ele esquece o aniversário da mulher e compra sempre o presente de última hora, mas vamos supor que ele lembre desse aniversário, ele lembre de uma data importante. O que o homem deve dar de presente aí pra mulher? Isso mais uma vez vai variar de acordo com o estilo e os gostos da mulher, né? Mas assim, quando for dar um presente, acho legal tentar lembrar de uma ocasião especial em que o cara viu que ela se divertiu de verdade. Né? Ou então lembrar que ela falou que adorou tal coisa. Ou mesmo se lembrar do que ela usa no dia a dia, ou mais fala no dia a dia. Se prestar atenção na mulher, com certeza vai acertar. Porque o homem tem mania de, quando vai pensar num presente, ele pensa em si também. Tipo, ai, ela vai ficar maravilhosa nessa lingerie. Ou então vamos passar um ótimo dia em tal lugar. Né? Então não é ficar pensando nele também, pensar em nós. Tenta nesse momentinho pensar só nela, já que o presente é pra ela, tem que agradá-la. Né? Não tem que ser. Ainda que você não se sinta tão empolgado com esse presente, né? Se for realmente pra agradar ela, vai acertar. Tipo assim, Bia, eu acho que uma coisa também que não é legal o homem ficar fazendo, né? É, por exemplo, vou dar um eletrodoméstico pra ela e tal. Outro dia até tava conversando com a Daniela sobre isso, né? Nós estávamos conversando com a Daniela e ela disse que não é legal isso, pô. A mulher não gosta de ser tratada como uma empregada doméstica. Então você vai lá e vai dar um aparelho doméstico pra ela, uma máquina de lavar roupa, por exemplo. Então acho que não é legal. A não ser que ela já tenha mencionado, poxa, eu gostaria de um fogão novo, gostaria de uma geladeira nova. Se ela mencionou isso, com certeza ela vai gostar. Agora, se ela não tiver tocado nesse assunto, realmente dar um eletrodoméstico é complicado. Esqueça aquele presente de bola de boliche. Que presente é esse? Bola do seu time. Você nunca deu uma bola de boliche pra sua mulher? Não, não tenho mulher, pô. Ah, eu esqueci. Ele é do lado Rosa da Força. Esse podcast é inteiramente... Então, Bia, vamos continuar aqui, então. Ou tem mulher? Pô, vamos parar com isso daí, mano. Vamos parar com isso daí, mano. Vamos dar continuidade. Sempre quando o assunto puxa pro meu lado, é bom a gente dar continuidade. Não vem com esse papo, não vem. Rafael está leiloando no Mercado Livre, seu primeiro beijo. Que mentira. Isso foi antes das 10 horas, porque depois das 10, nada é permitido ao... Vamos parar, eu não gosto de me gabar, tá? Não vou ficar contando... Então vamos seguir. É, como o Rafael é um rapaz vaidoso, ele quis essa pergunta e que a Bia respondesse. O que as mulheres acham dos homens vaidosos demais? O que as mulheres acham do Rafael Silveira, que faz as dele, dá aquela depiladinha básica e essas coisas? Caraca, velho, que depiladinha mentira. Básica completa. Completa. Mentira, velho. O pessoal de casa vai achar que é verdade. Vamos parar com até isso daí. Até pelo na coronha. Não, mas falando sério aí, acho que esse tabu, assim, de que é, homem que faz unha e passa creme no corpo é gay e tal, eu acho que isso é passado, né? É, acho que a mulher tem orgulho de exibir do seu lado um homem que se cuida, cheiroso, enfim, apresentável. Boa, é, liberte o homem vaidoso que existe dentro de você. Liberte esse homem para fora. Por favor, Rafa. É aquele homem que pinta a unha. Que existe entre você, o Silveirinha, aquela mocinha singela e graciosa. Nada de mocinha singela, nada de mocinha. Mas peraí, gente, peraí. E aquela pessoa, o homem que pinta a unha de verdezinho, clarinho, roxinho, isso é vaidoso também, Bia? É gay, né, mano? É gay, né, pô? Olha, aí já é estilo, né? Tem aqueles homens lá que gostam de pintar unha de preto. Não, preto não. Roxinho, clarinho. Não, então, é. O Rafael tá defendendo o preto. O Rafael tá defendendo o preto porque ele usa esse pretinho básico. E isso não ele não aceita questionamento. Não uso nada de pretinho básico, tá? Às mas vezes, então, tenho grandes encontros a fazer aí com pessoas muito ilustres, é, na minha posição social. Eu procuro fazer as unhas, tal, mas nada demais, nada além disso, nada de passar cor em unhas. Isso daí é coisa de bicho, isso daí é comprovado cientificamente. Não tem papo. Não tem papo comigo. Eu sou mas macho. O que que você acha, Bia? Dos emos? A minha resposta pessoal, enfim, não é preconceito nenhum, mas não é meu estilo, não rola. Eu acho eu acho gay demais. Enfim, não, pra mim não agrada. Mas se a mulher gosta desse estilo, se o cara chegar lá de unhazinha pintada, da maquiagem no rosto, cara, franjinha, ela vai amar, ela vai estar dentro daquele corpo ali e vai gostar daquele estilo, né? O mesmo sentimento que o homem tem, fica maquiada, com uma roupa bonita, de perna depilada e tal, é que a gente, quando o homem, o nosso companheiro chega também, né, com aparência bonita e tal, porque fez lá a unha, né, eu acho que a mulher vai estar com que tem um gosta. Pô, é isso aí mesmo. Gosto não se discute, tá acabado. Isso daí é uma coisa... A Bia tá aqui tentando representar as mulheres de todo o universo, mas... Claro que em muitos momentos ela vai dar uma opinião pessoal, então, por favor, não generalizem a situação, né? Mulheres e nerds aí de casa. E vocês também. Independente se você é emo, se você usa kilt, qualquer coisinha que você faz, se você é homem, pronto, acabou. Se você não é, problema seu. O que é kilt? É uma saia escocesa. Ah, tá. Exato. Tá, beleza. Aquela que você usa sempre, Rafael Silveira, nos momentos não, mais. Não. Não confunda kilt com mini saia, por favor. Pô, meu Deus do céu, cara, que é isso? Você convite que está escutando isso, é uma calúnia, hein? Eu sou macho, não tenho que... Meu Deus do céu, vamos à última questão, por favor. Então, Bia, peraí, vamos esquecer esse papo aí, senão o Rafael vai contar mais coisa pra gente que a gente não quer saber. O que que um homem deve prestar mais atenção em uma mulher? Prestar atenção? Prestar mais atenção numa mulher, cara, tem gente que não presta atenção. É. Normalmente o homem presta atenção naquelas partes mais... Então, os homens têm mania de prestar atenção exatamente nisso, né? Na bunda, nos seios da mulher e tal. Isso geralmente não agrada muito. Mulher gosta dos pequenos detalhes. Então, não tem jeito, cara. O homem tem que prestar atenção em tudo. Porque se ela fez a sobrancelha, se ela fez um corte novo de cabelo e tal, ou tá usando lá uma peça nova de roupa, qualquer coisa desse tipo, e você não reparou, isso sempre vai ser uma falta grave, não tem jeito. As mulheres fazem muitas coisas assim para os outros verem, né? E comentar, claro. É, como um mérito e tal, sustenta o ego da gente, né? Enfim. Então, se a gente fez algo diferente, a pessoa mais importante, que é justamente o companheiro, não vai reparar, a gente vai pensar logo que não adiantou nada, que ficou horrível, enfim, vai ser uma decepção. Então não tem jeito, vocês têm que reparar em tudo. Mesmo que seja possível, reparem em tudo. Boa, é, então, Bia. Reparar os pequenos detalhes. Então, Bia, já que você falou que o que o homem deve prestar mais atenção em uma mulher, agora o contrário. O que as mulheres mais, vamos dizer assim, focam em um homem quando na balada, em qualquer tipo de situação? O que a mulher mais... onde que a mulher olha? Por quê? O que ela percebe mais dos homens? Vai depender do local. Numa balada, é impossível falar que ela vai prestar atenção se o cara é inteligente, se o cara sabe conversar e tal. Vai prestar atenção, com certeza, na aparência do homem. Na balada é complicado, não tem outro jeito. Vai chamar atenção pela aparência. Libere-se da censura, Bia. E entre em maiores. Não. Pô, aí já é uma resposta pessoal. Eu presto muita atenção nos olhos, na boca. E quando vira de costas, no bumbum lá do homem. Deixou chundinho assim, eu me amarro. Enfim. Agora, também vai variar de mulher pra mulher, cara. Tem mulher que gosta lá do homem com peitoral, homem cabeludo, outros gostam de homenzinho, enfim. Na balada, o que vale é a aparência. Super agradecimentos do BotecoCast. Gostaria de agradecer a Introspectiva Sim, o blog da Titi, ao Diário da Senhorita Lua, o blog da querida Miriam, ao Banheiro Público Café, a Hora do Tédio, ao Diego, que não pôde estar aqui conosco, mas nos ajuda bastante com o BotecoCast. Gostaria de agradecer também ao Movimento Blogueiros Unidos. Se você não conhece, cadastre o seu blog lá, um movimento que irá revolucionar a blogosfera. Então é isso aí, nós vamos finalizando o BotecoCast por aqui. Nós agradecemos a todos pela audiência. Deixem o seu comentário, deixem a sua opinião. Não percam o próximo podcast que promete revolucionar o seu momento de descontração. Nós já temos assunto definido, Hugo? Estamos na decisão, a sua votação será importante. Será que falaremos mais de blogs ou mais de assuntos extra-blogs? Você decide! Caso você queira ouvir sobre blogs, disque 0800-555-96. Caso você queira ouvir sobre não blog, disque 0800-555-97. Então, caso você queira ir para o inferno, disque 0800-666. You wanna, God is gonna Just vanished, but I know.